Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo. E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, iniciamos começando dedicando este bloco ao coletivo mais charmoso do Brasil, ao coletivo Rock Nativa. Vamos dar início com o Andrógeno 888. Ali se descobriu o país errado, ele que é de São Sebastião do Paraíso. Na sequência, tem Rei Filho e a música Bom Te Ver, ele que é de Itajaí, Santa Catarina. Depois, Insana, Toca do Lobo, eles que são de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E para finalizar o bloco, tem Guilherme Valau, Lobby Boy, ele que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos lá? Let's rock! Nas rodovias, bonecas sendo decapitadas, brinquedos totalmente quebrados, martelos destruindo a cabeça. Não se esqueça do preço que deve ser cobrado. O risco sempre é muito alto e tudo tem valor de mercado. Tudo tem preço, isso tem demanda, tem que ter a oferta. Vender inocência de pernas abertas, fechar os olhos na medida certa. E nas fazendas, treinamento mais que qualificado. O corpo é feito pra ser usado. Mulher é a mesma coisa que nada. Que nada, eu vou explodir minha cabeça. Me esquece, chora enquanto dorme. Ali se descobriu o país errado. Te ver, te encontrar, estar contigo, meu amor. É bom te ver, te encontrar, estar contigo, meu amor. Uma alegria invade o meu coração. Nesse momento meu desejo é só te abraçar. Uma alegria invade o meu coração e eu te desejo. Nesse momento meu desejo é só te amassar. É bom te ver, te encontrar, estar contigo. Nesse momento meu desejo é só te amassar. Uma alegria invade o meu coração e eu te desejo. Nesse momento

espirrando gordura pelo fogão inteiro, do jeito que a sua mãe adora, só que não. Vamos dedicar este segundo bloco a bandas e artistas que são do estado de São Paulo. Vamos começar com o lançamento da banda Power Cell, Find a Way, eles que são de São Paulo, capital. Depois, tem Metal Stein, As Visões do Anfitrião, eles que são de Santos, São Paulo. Na sequência, Diva Pop, Modernidade, eles que são também da capital São Paulo. E para finalizar, tem Catarina no Sofá e a música Teodora, eles que são de Descalvado, estado de São Paulo. Vamos lá? Let's rock! We'll be right back. Sem fechar os olhos, sem mostrar remorso, e gozo com o seu querer. O meu corpo dança. Ditam o que pensam alto, fazem esculacho, testam meus ouvidos, nada me impressiona. E o público aclama. Me história ser contada em roda, ser fragmentada, se reproduzir. A vida é quem controla. Expresso os meus sentimentos, finjo meu orgasmo, aqueço seus sentidos, tudo te impressiona. E o meu peito em chama. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então essa saborosa fritura, regada ao gosto do lançamento de Rodrigo Fercoste, Maré, ele que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na sequência, tem a banda Tedros, com a música Empty House, eles que são de João Pessoa, Paraíba. Depois, tem Black Jack, Here to Stay, eles que são de Taubaté, São Paulo. E para finalizar o bloco, tem gravadora Baleia Branca com a música Long Drive. Eles que são de Ubatuba e São Caetano, também estado de São Paulo. Vamos lá? Let's rock! Na maré que vem, e tenta ver o que vem mais além. Navegar é preciso, meu bem. Viver não é preciso, todos sabem. A maré vem, a maré vai. Leva o que pode, deixa o que traz. Segredos do sal, sonhos no cais, o balanço das águas me faz querer mais. Contra a corrente pro mundo me ouve, mesmo que o mar decida me engolir. Mas na areia o passo vai subir. Será que a onda apaga e o coração sente? A maré vem, a maré vai. Leva o que pode, deixa o que traz. Segredos sal, só me ficar balanço das águas do mais que a maré vem, a maré vai, leva, pode, deixa entrar. Sem gritos do sal, sonho no cais, balanço das águas me faz querer mais. Vem mais além. Navegar é preciso, meu bem. Viver não é preciso, todos sabem. the risk this time, 'cause we could have it all. I tried to take you away, I won't let anymore. Was feeling lost sometimes, blues painting my soul. I wanna hold your hand and never let you go. Ooh, I wish that life won't drift us away. Just carried by the wind, your love just strangers pulled me out of this esteem. Ooh, I wish that life won't drift us away. Ooh, I won't say goodbye, 'cause now I'm here to stay. For relief. belong. Rise from dead and gone. Fighting my faith every day, sing another dead man's song. Driving to where I belong. Rise from dead and gone. saboreando essa delícia de fritura, finalizamos este quarto e último bloco, dedicando o estado do Paraná ao estado que eu vivo, ao estado que eu amo. Vamos começar por Guinão, papo mais estranho, ele que é de Apucarana, Paraná. Depois, tem Goutai, Drawing the High Seas, ele que é de Maringá, no Paraná. E para finalizar, tem Elas, da banda Dom Peridona, e a música Guerra, elas que são de Curitiba, Paraná. Vamos lá? Let's rock! Que barro mais estranho dessa mina! Que barro mais maluco que ela tá! Falou de futebol, não sei nada. Falei de rock and roll, ela não entendeu. Que papo mais estranho, que papo mais medonho, que papo mais estranho. Caridade que ela usa. E este foi o programa Frigideira Acústica da semana. Mas semana que vem tem mais, com mais artistas da cena independente do Brasil. Mas não se esqueçam que toda semana também, às sextas-feiras, 22h15, pelo canal do YouTube Rock Nativa, ou pela Rádio Putz Grila, ou pela Rádio Interessante, você também acompanha o programa Tautocronia, com Márcio Dias, Patrícia Schaque e Tio Beisson no comando. O programa que faz a sua alegria, com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior também participando do programa, como convidados especiais, entre diversos outros quadros que você vai adorar. E agora tá rolando o Fortalecendo a Cena. Já iniciaram as revelações das bandas do amigo secreto Fortalecendo a Cena. Quem será que tirou quem, hein? Que banda será que vai estar fazendo o som da outra banda? E como será que vai ficar? Só ouvindo e assistindo Tautocronia para saber. Não se esqueçam, todas sextas, às 22h15, pelo canal do YouTube Rock Nativa. E agora fiquem com ela, a diva Regiane Assonini, e um minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Você já ouviu falar na glândula pineal? Conhecida também como epífise, é uma pequena estrutura endócrina localizada no centro do cérebro, sendo considerada em muitas culturas um portal para percepções místicas e espirituais, associada à ideia de uma terceira visão. Tem cerca de 7,4 milímetros de comprimento por 6,9 milímetros de largura, no formato de uma pinha. Sua importância é imensa. Ela é responsável pela produção da melatonina, um hormônio vital para o controle do sono e da vigilância. Estudos comprovam que ela está calcificada na maioria da população, e isso se dá principalmente ao uso de flúor, existente no nosso creme para higienização dental, ou seja, pasta de dente. Nos próximos dias vou explanar mais esse assunto e explicar como descalcificar a pineal para manter a sua função saudável. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.